outros jogos de ontem à noite, destaque para a vitória do suíço do Basileia em Itália, no terreno da Roma, por 3-1. No outro encontro do grupo E, o Bayern ganhou por 3-2 aos romenos do Cluj, com o português Cadu em destaque, marcou um gol pela sua equipa, o Cluj, e outro pelo Bayern, na própria baliza. Grupo F, na Rússia, Spartak Moscovo 0, Chelsea 2, e em França, Marselha 1, Zilina 0. Sorte diferente teve outra equipa francesa, o Auxerre, perdeu no Ajax por 2-1 na Holanda, isto no grupo G. Também no grupo G, destaque para o grande embate desta jornada, Real Madrid-AC Milan. Cristiano Ronaldo marcou um golo e assistiu no outro 2-0 para a Espanhola. Hoje o Benfica joga esta hora em Lyon com o Olympique numa partida que pode ser decisiva na luta por um lugar de acesso aos oitavos final da Liga dos Campeões. No outro jogo do grupo B, grupo do Benfica, defrontam-se Schalke 0 e Apoel Tel Aviv. O presidente da UEFA, o francês Michel Platini, declarou hoje que a sua entidade tem informações sobre jogos combinados em várias ligas europeias, mas que não há provas que demonstrem as suspeitas. A UEFA possui algumas informações, mas as coisas são muito complexas, disse Platini numa conferência de imprensa. Ele que aludiu à chamada máfia de apostas em Bochum, na Alemanha, e às notícias publicadas por meios de comunicação social da Croácia, que dão conta de suspeitas em torno de 15 partidas no campeonato daquele país. Segundo Platini, foi formado um grupo no seio da UEFA para lidar com este fenómeno, lembrando que o organismo entrega todos os anos 9 milhões de euros às federações para os campeonatos profissionais das ligas nacionais. O responsável máximo pelo futebol europeu recusa-se a falar em dinheiro que circula na retaguarda dos jogos. Não somos polícias nem juízes, disse, advogando a criação de uma polícia europeia para os desportos. A seleção nacional manteve o 8º lugar no ranking mundial da FIFA no mês de outubro. O organismo máximo do futebol mundial anunciou hoje a atualização mensal da sua tabela, onde Portugal, agora comandado por Paulo Bento, manteve um lugar no mês passado, com 1.123 pontos. No topo da lista continua a Espanha, atual campeã europeia e mundial, que soma 1.881. Em segundo lugar está a vice-campeã mundial Holanda, seguida pelo Brasil, que ultrapassou a Alemanha no último lugar do pódio. Argentina 5ª, Inglaterra 6ª, Uruguai 7ª, Portugal 8ª. Até aqui nada de alterações. A Croácia subiu 2 posições, está no 9º posto. A Rússia ascendeu 15 lugares. Fecha agora o top 10. Taça da Liga, Estoril e Rio Ave empataram a 0 esta tarde. Um empate justo, num jogo morno entre duas equipas cansadas. O Rio Ave entrou melhor, mas só foi superior nos primeiros 10 minutos. Na segunda parte, o Estoril teve mais a bola, mas não criou o real perigo. Gil Vicente e União de Leiria enfrentam-se à hora desta gravação, em Barcelos, também em partida a contar para a primeira mão da segunda fase da Taça da Liga. Nos leirienses, destaque para a estreia do treinador adjunto Sá Pinto, que vai estar no banco de suplentes. O árbitro, também leiriense, ao lugar o Benquerença, está de regresso aos jogos da Primeira Liga, depois de semanas na jarra, como costuma dizer, na sequência da arbitragem do Vitória Guimarães-Benfica, da 5ª jornada. A Comissão de Arbitragem da Liga de Futebol nomeou hoje Benquerença para o Sporting Rio Ave, deste fim de semana. A Seleção Nacional de Futsal perdeu ontem com o Irão por 5-3, no último jogo da fase grupos do Grand Prix. Os irarianos jogaram no erro dos portugueses, souberam aproveitar as lacunas da melhor maneira e estiveram sempre à frente no marcador. Os tentos nacionais foram marcados por João Queiroz aos 14 minutos, Arnaldo aos 32 e Cardinal aos 39. Com este resultado, a formação das esquinas caiu ao segundo lugar da tabela classificativa. Vai agora encontrar a poderosa Espanha nos quartos de final. O duelo ibérico é amanhã às 7 da tarde. Portugal tinha assegurado na segunda-feira o acesso aos quartos de final desta competição, que decorre no Brasil, ao bater a Rússia por 2-1. E porque também falhamos, no domingo não chegamos a dar os resultados e tabela classificativa do Nacional de Voleibol. Após a 3ª jornada, vamos então a esses resultados, que ainda não tinham chegado à hora de gravação. Machico 0, Vila Condense 3, Marítimo 0, Vitória Guimarães 3, Fonte Bastardo 3, Académica de Espinho 0, Gemorins 0, Castelo da Maia 3, Leixões 0, Sporting de Espinho 3 e Clube K 0, Benfica 3. Todos os 6 encontros terminaram com a margem máxima, 3-0 em 7. Vila Condense, Vitória Guimarães, Fonte Bastardo e Castelo da Maia estão na frente da tabela. 3 jogos, 3 vitórias, 6 pontos. O voleibol já um pouco atrasado a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!